Boa noite, sejam bem-vindos às ondas da Rádio Universitária para mais um programa Livros com Rum, com esta noite, António. Esta semana iniciamos a nossa programação típica para esta época de verão, que passam por sugestões literárias mais leves, o que não impede, eventualmente, uma sugestão de um ensaio e de um romance mais denso, mais interessante, mais criativo, nos domínios mais sérios da literatura, como, por exemplo, a poesia. Regressaremos ao formato habitual de Livros com Rum na segunda quinzena de setembro. Até lá, boas férias e boas leituras. O panorama desta semana começa, como habitual, com literatura infantil, Para Onde Corre a Raça Humana, de Jamie Lee Curtis, ilustrações Laura Connell, edições Quasi. Jamie Lee Curtis é por demais conhecida dos nossos ouvintes. É uma das atrizes mais talentosas de Hollywood. É também membro do Screen Actors Guild, da Escola dos Filhos que Adora. Faz parte de um grupo de atores cuja preocupação é a defesa do planeta e da harmonia de todos os que o habitam. Nesta pequena história, há alguém, a autora, que se dirige a um pequeno ser, acabado de nascer, com as questões mais interessantes e importantes que vai ter que enfrentar ao longo da vida. Primeira questão: quem foi que disse que a vida é uma corrida? Foi no mesmo dia em que nasceste? Quem é que te vai educar? Estás preparado ou preparada para competir com a minha irmã, com o teu irmão e com todos os teus amigos? E se isto é uma competição, os meus pais são da minha equipa? A vida, como tu sabes, é às vezes muito desleal. Jamie Lee Curtis faz a pedagogia da ajuda, da solidariedade e da amizade. E, acima de tudo, tratem muito bem, segundo o apelo da autora Jamie Lee Curtis, a Terra, e façam do mundo um lugar maravilhoso para se viver, mas que seja para viver onde possa caber também toda a humanidade. Os desenhos de Laura Cornell, com influências da banda desenhada, são divertidos, hilariantes e muito expressivos. Continuamos com literatura juvenil, Jojo, o que dança com a bola, de Joachim Mazanek, ilustrações Jan Burke, edições Publicações Dom Quixote. Joachim Mazanek, alemão, nasceu em 1960. Estudou filologia germânica, filosofia e ciências audiovisuais. Escreveu argumentos para produções cinematográficas, televisão e para outro tipo de produtores independentes ligados também à gravação. Dizem, pelo menos há quem diga, que é o treinador das autênticas feras e o verdadeiro pai de Marlon e Leon. Já aqui, em Livros com Rum, falamos do volume anterior, Marlon, o número 10, desta série fantástica para o público juvenil, As Feras Futebol Clube. Estamos no verão, há muito calor, também há muito tempo livre com fartura e vontade para a prática desportiva, neste caso, o futebol com os amigos. Nesta aventura, pois é uma aventura e da mais pura, há um jogo decisivo para As Feras Futebol Clube, com a classificação desejada para o Mundial Infantil. No entanto, e antes do jogo, Jojo é, sem explicação alguma, adotado por uma família muito rica. Ora, aqui, nesta família, só há festas, boa vida, a ponto de se esquecer completamente dos seus antigos amigos. No entanto, um dia, e de repente, sente como as feras eram muito importantes para ele. Há a amizade, o companheirismo e o divertimento. Para complicar ainda mais as coisas, os seus novos pais proíbem-no de contactar pura e simplesmente com os seus antigos amigos. Aí, a vida de Jojo torna-se um inferno. Os amigos vão, no entanto, tentar tudo para o ajudar, mas perante o drama da decisão, é Jojo que vai decidir o melhor para si. Com belas ilustrações de Jan Birk, este livro é um hino à amizade mais pura. bom. Quem bate à porta do meu coração? Bim bom bom, bim bom bom, bim bom, bim bom bom. Quem pôs um doce na minha cama? Vejo uma frota de barcos de açúcar. Será que o mundo vai ser salvo assim? Lá vem o Simão, capitão da embarcação. Olha que o amor ainda tem salvação. Oh meu menino, oh meu capitão, o tempo é louco, o céu é oco, mas vale tanto quanto teu espanto. Sou teu espelho, cantor, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Dos meus. Estou bem em crer que o nosso amor vai ser bom. Já é bom, vai ser bom, já é bom, vai ser bom, já é bom. Agora um romance, Já Não Se Escrevem Cartas de Amor, de Mário Zambujal, edições Esfera dos Livros. Mário Zambujal nasceu em Moura, no Alentejo, em 1936. Trabalhou como jornalista no semanário Os Ridículos e foi jornalista da Bola e do Jornal. Ocupou cargos de chefia em vários jornais, foi diretor adjunto do Record e diretor do Tal e Qual e do Sete. É autor de vários textos para rádio, televisão e teatro, e dos vários livros, entretanto, editados, destacam-se Crónica dos Bons Malandros, de 1980, que veio a dar origem ao filme com o mesmo nome de Fernando Lopes, Histórias do Fim da Rua, de 1983, e Primeiro as Senhoras, editado recentemente. Neste romance de uma certa maturidade, Mário Zambujal transporta-se para a figura de Duarte, que está no final da vida, com 73 anos, em que executa um exercício de relembrar o seu passado e a vida aventurosa e com uma certa libertinagem na Lisboa dos anos 50, a Lisboa do pós-guerra, dos casinos, dos cafés, do cinema, dos bailes e dos amores fugidios. Duarte, nesta narrativa, é um jovem bon vivant que entre as noites glamourosas passadas no grande casino internacional do Estoril e as tardes de café no Chave de Ouro e no célebre Gelo, vai encontrar o amor na figura jovem e alta, esguia, loura e com um sorriso luminoso de nome Érica. Por mais implausível que possa parecer, Érica é uma refugiada austríaca em Portugal. Aparece também aqui nesta narrativa César Mendonça, no Ocaso da Vida, que foi cúmplice e companheiro de Duarte nesta vida desgarrada dos anos 50. É uma vida de contrastes, é uma vida parada, mas ao mesmo tempo de uma vida frenética, de uma juventude traumatizada pelos ecos da Segunda Guerra Mundial. Há a censura sempre presente e essa organização tenebrosa, na altura PVDE, que os nossos jovens irresponsavelmente designavam por PVIDE. Mário Zambujal transporta-nos nesta novela de prosa clara e original, pautada de um amor acentuado, com uma imaginação fértil e sensível, numa viagem de imagens e memórias a essa Lisboa, entretanto desaparecida. O final desta pequena novela é, de facto, um verdadeiro achado. Outro romance, Mutação Polar, de Clive Cussler, edições Saída de Emergência. Clive Cussler nasceu na Califórnia. Estudou no City College de Pasadena e participou na Guerra da Coreia. Mais tarde, tornou-se diretor criativo da publicidade, tendo ganho vários prémios de que se destaca o prestigiado Cannes Film Festival. Escreve desde 1965. É fundador da NUMA, National Underwater and Marine Agency, uma organização não lucrativa que se dedica à investigação da história marítima e naval. Cussler e os peritos da NUMA já descobriram mais de 60 navios afundados, devido ao seu tempo entre o Colorado e os desertos do Arizona. Mutação Polar, tal como os outros livros já editados pela Saída de Emergência, que iremos falar neste verão, tem a NUMA, a tal agência, como figura tutelar e Kurt Austin como protagonista principal. Fica, no entanto, desde já a chamada de atenção. Para esta época estival, nada melhor que este tipo de romance e de literatura. Esta história resume-se ao seguinte. No final da Segunda Guerra Mundial, há um famoso cientista húngaro, Kovács, um professor que descobre a possibilidade de provocar a mutação polar, ou seja, a troca dos polos geográficos com tudo o que isso implica. Uma grande tragédia climática o coloca a população mundial em risco. Na atualidade, navios transatlânticos são sugados pelo oceano, mamutes readquirem vida de um modo inexplicável. Há também uma organização anti-globalização, chefiada por Jordan Grant, que pretende fazer pagar caro aos senhores do capitalismo. No meio de estudo, política, ganância e terrorismo, temos Kurt Austin e os seus amigos numa luta contra o tempo para salvar a humanidade. Mutação Polar lê-se num relâmpago e é um romance trepidante e um desafio para os leitores descobrirem determinado tipo de informação que, à partida, só pensamos existir no mundo do esoterismo. Uma leitura adequada a esta época estival. Sometimes I find I get to thinking of the past. We swore to each other then our love would surely last. You kept right on loving, I went on a fast. Now I am too thin and your love is too vast. But I know from your eye, and I know from your smile, that tonight we'll be fine, we'll be fine, we'll be fine, we'll be fine. For a while I choose the rooms that I live in with care. The windows are small and the walls almost bare. There's only one bed and there's only one prayer. I listen all night for your step on the stair, but I know from your eyes and I know from your smile that tonight we'll be fine, we'll be fine, we'll be fine, we'll be fine. For a while. Oh, sometimes I see her undressing for me. She's a soft, naked lady love meant her to be. And she's moving her body so brave and so free. If I've got to remember, that's a fine memory. And I know from her eyes, and I know from her smile, that tonight will be fine, will be fine, will be fine, will be fine. For a while. Uma biografia, Leonard Cohen, O Eterno Regresso, de Mark Hendricks, edições Guerra e Paz. Mark Hendricks nasceu em 1964 na Bélgica e começou por escrever artigos e trabalhou também como tradutor, produtor e editor. Em 1994 estreou-se com uma biografia do grande Elvis Presley. Em 1996 escreveu uma biografia de Keith Richards e mais tarde um ensaio sobre a Organização Belga de Defesa dos Animais, Gaia. Um outro título de Mark Hendricks muito famoso é Elvis Presley, Richard Nixon and the American Dream, de 1999, e uma biografia de Muhammad Ali, de 2002. Tem trabalhos na área da literatura infantil e teatro. Desde 2005 é o presidente da Associação de Escritores de Flandres. Quando se fala dos grandes ícones da música popular anglo-saxónica, dos seus criadores e poetas maiores, Leonard Cohen aparece sempre referenciado e reverenciado. São os seus livros, as suas letras, a sua música. Leonard Cohen nasceu em Montreal em 1934 e inicia a sua carreira artística em 1956. As suas canções são celebradas em vários álbuns de tributo e em diversas línguas. Neste ensaio, Mark Hendricks tenta perceber e compreender as atitudes e os comportamentos, as opções, os medos, os traumas e as hesitações do grande criador. Faz o retrato da origem familiar de Leonard Cohen, herdeiro de uma cultura depositária da palavra. A interpretação e justificação do mundo fizeram sempre parte do crescimento de Leonard Cohen. Daí à criação poética, musical, depois de uma errância pelo mundo, foi um pequeno passo. Até as suas opções pelo budismo zen e a disciplina são aceitáveis à luz da cosmovisão da ruptura com o mundo feito por Leonard Cohen. Este ensaio, Leonard Cohen, O Eterno Regresso, é linear, objetivo e leitura obrigatória. No panorama desta semana, um relato de viagem, Ararat em busca da Arca de Noé, de Eduardo Cortés, Edições Publicação Europa América. Eduardo Cortés tem 27 anos, jornalista e repórter, participou e organizou várias aventuras de que se destacam a travessia a pé do Cáucaso e a expedição científica e cultural Paris-Cabul, cujo objetivo era a descoberta do património afegão. Com Jean-Baptiste Flichy, é autor do Paris-Saigão, uma viagem de 16 mil quilómetros à aventura no típico Dois Cavalos, obra já editada nesta mesma coleção e pela mesma casa editorial. É do património cultural ocidental a vida, o drama e a decisão de Noé ao construir a Arca da Aliança. É mito ou é realidade? Bom, sem nos alongarmos em demasia e pelos terrenos movediços da verdade histórica e da exegese bíblica, Eduardo Cortés, vivo obcecado, pois fazia parte do seu imaginário com a descoberta, ou pelo menos os restos dela, da Arca de Noé. Parte em direção ao Ararat, na confluência turca, arménia e iraniana, e a 4.200 metros de altitude, numa paisagem gelada, procura a justificação para um objeto misterioso encontrado em 1955 e feito, pelas evidências, por mão humana. Serão mesmo os destroços da Arca? Com os relatos de religiões monoteístas, documentos e testemunhos, conduz uma investigação junto dos povos dessa região inóspita. Pastores, guerreiros curdos, militares turcos, traficantes, monges, cientistas russos, americanos e italianos. Mais tarde, escala a montanha e chega ao glaciar à procura para compreender e entender, mais ainda desvendar, as origens do homem, os enigmas da ciência e um dos maiores mistérios da humanidade. É o relato apaixonante de um homem que aceita a vida com o seu mistério. To me. Don't you know your life itself? Like a leaf clings to a tree, to me. Desta semana, Desaparecido, de Susan Lewis, Edições Porta Editora. Susan Lewis iniciou a sua vida profissional na televisão e, após a edição de 4 títulos literários, decidiu deixar Londres, onde vivia, e mudar-se para o sul de França, onde reside atualmente. É autora de mais de 20 romances e, reconhecidamente, uma das mais interessantes escritoras inglesas. Uma pequena nota introdutória. Este é um policial atípico. Isto porque não há crime, não há um corpo explícito para a ação dramática e criminosos também não aparecem nomeados, se é que os há. Então, o porquê do policial? A autora Susan Lewis parte de um acontecimento aparentemente inócuo e vazio para a construção de toda a trama ficcional. Há um casal da alta burguesia inglesa totalmente à deriva e em derrapagem emocional e familiar. Miles e Jacqueline Avery. Miles leva Jacqueline à estação dos caminhos de ferro e a mulher pura e simplesmente desaparece. Como e porquê? É aqui neste momento que a autora constrói uma trama de tipo policial que nos prende totalmente. Manipulando em Anna Lepes, com muita perícia, todos os fios condutores do romance, ficamos a perceber todo o enquadramento. Miles e Jacqueline Avery foram vítimas da maior das violências, o desaparecimento do seu primeiro filho, Sam. Jacqueline entra em colapso emocional e nem o nascimento da sua filha, Kelsey, faz reverter a sua loucura. Miles, arrasado, vai procurar em Vivienne a estabilidade amorosa. Vivienne é a mãe de Rufus, filho da ligação extramatrimonial de Miles. Há polícias, Sadler e Joy, que procuram o conhecimento de toda a verdade. Todos são suspeitos. Mas é na segunda parte do romance, com o reaparecimento de Jacqueline, que o desaparecido vai adquirir a dimensão de um romance intenso e que agarra o leitor pelo seu lado emocional. Só mais uma coisa. A figura e o retrato de Kelsey é extraordinário. Um bom romance para este verão. A proposta fora de portas, 400, de Susana Fortes, edições Planeta Barcelona. Susana Fortes nasceu em Pontevedra em 1959. Galega, portanto. Até que ponto as raízes ligadas a um imaginário rico e produtivo influenciaram a sua criação literária? Ou, por outra, como é que a história se projeta na sua literatura? O seu último romance é uma recriação fidedigna da Florença do século XV, com os seus personagens imaginários e com aqueles que organizaram a conspiração contra os Médicis com o golpe de Estado na República de Florença em 1478. A estrutura deste romance segue a lógica do romance policial, assim a modos de O Nome da Rosa, de Humberto Eco, e A Tábua de Flandres, de Arturo Pérez Reverte. O cenário, como já se percebeu e disse, é na Florença com o seu esplendor, durante o governo dos Médicis, com os seus grandes artistas Botticelli, Leonardo e Poliziano e muitos outros. É domingo, 26 de abril de 1478, no lugar máximo da cristandade, a cúpula de Brunelleschi. Há um atentado contra Lorenzo e Giuliano de Médicis, com a morte deste e a vingança de Lorenzo contra os seus inimigos, à cabeça dos quais se encontravam os Pazzi. Isto é história, factual e verídica. A partir daqui, Susana Fortes, com a arte a falar, constrói uma narrativa própria de uma grande escritora, incluindo a figura imaginária de Pier Paolo Mazzoni, em cujos cadernos pessoais e no seu quadro A Madonna di Nievole estão ocultos símbolos e datas que permitem aos investigadores descobrir as intenções ocultas de uma loja maçónica com ligações ao Vaticano na figura do Papa Sexto IV e dos seus familiares. A investigação corre em dois planos narrativos. Na atualidade, a cargo de Ana Sotomayor, que está em Florença a realizar uma tese de doutoramento, cujo tema é precisamente o atentado contra os Médicis. Num segundo plano, a narração dos factos históricos e imaginários ocorridos no século XV. O romance vai confluir para a atualidade até desaguar nos últimos acontecimentos que tiveram no Banco Ambrosiano o expoente máximo da conspiração. É, 400, um grande romance. Thank you. Marcílio Cassotti estudou Ciências Políticas e Relações Internacionais na Universidade Católica de Buenos Aires e Línguas no Instituto Católico de Paris. Durante vários anos, foi diretor de uma coleção de história pertencente a uma importante editora de Barcelona e é autor de pesquisas fundamentais sobre mulheres como a princesa Éboli, esposa do português Rui Gomes da Silva, membro da Casa da Imperatriz Isabel de Portugal, a excelente senhora, a duquesa de Alba, mecenas de Goya, e a rainha Maria Luísa de Parma, avó da infanta Maria Isabel de Bragança. Grande parte da temática deste ensaio já foi desenvolvida na entrevista a Marcílio Cassotti transmitida em Livros com Rumo. No entanto, há sempre algo a dizer. Neste ensaio, o autor procurou pela primeira vez situar e colocar Dona Teresa no seu verdadeiro lugar, diga-se com toda a justiça. Dona Teresa foi uma mulher bela, inteligente e obstinada no seu objetivo político, tornar independente o condado portugalense e, na minoridade do infante D. Afonso Henriques, tornar-se a sua rainha de direito legítimo. Vejamos. O autor, através de documentação rigorosa, prova que Dona Teresa não era uma voluntarista e rivista que, na morte do marido, o conde D. Henrique, tomada pela sede do poder, tenta jogar no xadrez político o seu papel. Bem pelo contrário. Como já foi dito, era inteligente e, o que é mais surpreendente, tinha toda a legitimidade para se afirmar. Embora a ilegitimidade do nascimento de Teresa seja aceita hoje em dia como um facto histórico, isso não impede que se analise o assunto de uma perspectiva mais ampla, baseando-nos na consideração de que as suas origens, supostamente irregulares, nunca foram utilizadas nem sequer mencionadas enquanto ela foi viva como arma para tornar ilegítima a sua posição, algo que no clima aceso de então, e ainda para mais tratando-se de uma mulher, teria sido útil para a parte rival, como se fez depois devido à sua relação sentimental com o conde Fernando Pérez. É verdade que então a ilegitimidade de nascimento era moeda corrente, não tanto nas dinastias reais, mas isso não autoriza pensar que os homens dessa época carecessem de astúcia para utilizar as suas conotações negativas ao serviço dos seus fins, do mesmo modo que eram capazes de encontrar soluções jurídicas sofisticadas para problemas como aquele que se apresentava a Afonso VI relativamente à falta de um herdeiro varão. É notório que este rei podia ser muito audaz quando se tratava de sucessão. Isto deixa aberta a possibilidade de que Afonso VI recorresse a outra solução que não o simples e linear concubinato com Ximena, algo diferente do matrimónio religioso, segundo mandavam os cânones, e que lhe estava vedado, pois encontrava-se casado com Constança. Dona Teresa era descendente de nobres portugueses e, com o casamento, o seu pai, Afonso VI de Leão e Castela, deu-lhe em dote estratégicos territórios a sul do Rio Minho. Mas é na viuvez, aos 25 anos e com 3 filhos menores, que se vai perceber a verdadeira força desta mulher. Enfrenta os muçulmanos em Coimbra, derrotando-os, e mais do que uma vez vence a sua irmã Urraca de Castela, quer pelas armas, quer pela astúcia. É, no entanto, este protagonismo que vai desencadear o ódio dos nobres de Entre Douro e Minho, que, ao perderem a importância estratégica, ao contrário do firme apoio dos duques e condes de Viseu e Coimbra, que são seus fiéis partidários, vão dar início ao processo que vai fazer perder a importância política de Dona Teresa. Ao finalizar a sua participação num concílio que se celebrou em Sahagún em agosto de 1121, não regressou à sede, não se sabe exatamente por que razão. Como a Rainha Teresa continuava a ter o poder nesse lugar, poderia pensar-se que tinha sido ela quem o impedira. Também não se pode afastar a hipótese de que fosse o temor a represálias daquela o que levasse o bracarense a não querer regressar. Talvez tudo isso tivesse nascido em consequências do protesto do arcebispo pela situação pessoal da rainha. Sugeriu-se que Teresa teria tratado de convencer o prelado para que facilitasse a anulação do primeiro casamento de Fernando Pérez, mas parece pouco provável que ela recorresse a um homem com quem nunca se tinha entendido para conseguir o seu acordo num tema tão arriscado. Dom Paio acabaria por se estabelecer em Zamora. De qualquer modo, na carta em que o Papa confirmava os direitos de Braga sobre todas as sedes portuguesas e galegas, não se fazia nenhuma censura à conduta privada da rainha. como a presença de Fernando Pérez ao seu lado datava pelo menos 5 meses antes de o Papa tomar aquela medida, isto não poderia ter sido ignorado por um pontífice como Calixto II, perfeitamente informado de tudo o que acontecia na Península. De facto, pouco depois, chamaria a atenção à Rainha Urraca pela sua relação com o Conde. Apesar deste ódio persistente e tenaz dos nobres de Entre Douro e Minho, do ódio do arcebispo de Braga, Dom Paio, é o seu desempenho desassombrado que vai levar, ao contrário do espírito da época, aliás uma das causas da sua derrota, o Papa Pascoal II a reconhecer-lhe o protagonismo e ao designá-la como Rainha de Portugal, caso único na Europa. No entanto, é o passo fatal em direção ao Conde Fernando Pérez de Trava que vai, no fundo, desencadear toda a oposição feroz ao seu reinado e que levará ao seu afastamento e à oposição ao seu reinado que levará à sua prisão e ao afastamento definitivo do Condado Portugalense. Tal deverá ter ocorrido a partir de meados de setembro de 1127. Provavelmente, nesse período, deverá ter tido lugar o famoso cerco à cidade de Guimarães, que a partir do século XIII se tornaria lendário, graças a um dos prováveis protagonistas, Egas Muniz. Este, nessa oportunidade, teria instalado o filho de Dona Teresa para que tomasse conta das suas responsabilidades de governo, dada a reação que o comportamento agressivo da sua mãe tinha gerado no rei de Leão em Castela, com graves consequências para o herdeiro do trono português. As informações de que se dispõe desse momento, crucial para a vida do primeiro rei de Portugal e para o seu reino, são muito escassas e não permitem estabelecer com exatidão a relação causal entre os principais acontecimentos. Poderia pensar-se que, depois de se ocupar da defesa da cidade onde residia, o herdeiro teria planeado substituir a sua mãe na liderança do Estado, talvez por incitamento dos seus barões, e talvez do próprio arcebispo de Braga. Um documento de setembro de 1127, Afonso Henriques figura como imperante em Portugal. Por tudo aquilo que já se percebeu, e porque é justo, Dona Teresa, e ao contrário de alguma interpretação histórica, nunca marginalizou o seu filho, Dom Afonso Henriques. Podemos dizer, e para terminar, que Dona Teresa, a primeira rainha de Portugal, de Marsílio Cassotti, apesar de um ensaio, é um livro de leitura admirável. É um ensaio fundamental. E só a título de curiosidade, Dona Teresa está sepultada em Braga, mais propriamente na Sé Episcopal. Livros com Rua é um programa de autoria de António Ferreira, apresentação António Ferreira e Mari Silva, realização Sérgio Xavier. Podem encontrar o alinhamento dos programas em podcast em rumo.pt. Thank you. Oh.